Fecha os teus olhos, irmão. Ore nesse momento. Esse é o momento de você declarar: Senhor, isso, isso e isso na minha vida, na minha mente, na minha família, será vencido. Eu não aceito na minha boca mais, não está em jeito, está difícil, eu não sei, o Senhor sabe. Não, eu vou receber do Senhor discernimento, como estudamos quarta-feira, espírito de sabedoria e de revelação, e eu vou ter atitudes de alguém cheio do Espírito de Deus, e eu serei testemunha viva de que venci Satanás em todas estas áreas, pequenas, sutis ou grandes, absurdas ou quase que... normais? Não, Senhor, eu vou vencer Satanás em todas estas questões. Esse é o seu momento de começar a orar e declarar isso, irmão. Não haverá nada na sua vida, na minha vida, que não será vencido na autoridade do nome de Jesus. Jesus expulsou demônios, mas isso é nada perto do que ele tem para mim e para você numa batalha espiritual, vencendo Satanás. Vencer possessões demoníacas é muito pouco, irmão. Vencer alguns grilhões dentro de nós, algumas cadeias, algumas fortalezas. Vencer principados, potestades de uma cidade, de um território, e ganhar vidas para Jesus. E isso sim, Jesus disse assim: ó, não fiquem muito alegres porque os demônios estão sujeitando a vocês, não. Não fique muito alegre porque vocês expulsam demônios. Isso ainda é muito pouquinho, filho. Fiquem alegres e se regozijem porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Vocês fazem parte do meu corpo. Vocês vão andar por essa terra e fazer aquilo que eu quero fazer. Vocês executarão a obra do reino de Cristo enquanto andarem nessa terra. Liberto da mania de ficar desanimado quando as coisas ficam mais difíceis. Liberto disso. Eu serei liberto disso, Senhor. Liberto de ficar entristecido e com bico e com mau humor e com aquele jeitinho bem de... Eu não, Senhor, liberto disso, Senhor. Liberto. Andando no Espírito. É o que eu quero para a minha vida. Quero pedir a você que se levante, irmão. E você vai, se for necessário, exercitar. Mas nós vamos orar e guerrear. Levante a sua voz. E você vai aprender, enquanto caminhar aqui conosco. E eu junto, tenho que aprender também. Nós vamos aprender a orar. Eu me lembro, irmão, há uns 4 anos atrás... 4, 5 anos atrás, quando o Senhor me levou a dirigir semanalmente um culto lá na Igreja Batista de Getsemane, toda semana eu ia lá para o berçário e passava a manhã andando de um lado para o outro dentro do berçário, guerreando, decretando Satanás vencido, recebendo de Deus discernimento, e tinha do meu lado um papel e uma caneta, e eu ia anotando tudo que o Senhor ia falando. E é assim que o Senhor tem feito entre nós aqui, é assim que o Senhor tem dado toda a direção a nós assim, e é assim que Ele fará com você. Guerreando, orando, cancelando as obras do diabo, proclamando como um atalaia de Deus a falência de Satanás, expulsando os demônios, amarrando-os, deixando-os sem força e declarando a falência deles e a entrada do reino de Cristo em todas as áreas, pessoais, familiares, profissionais, da igreja, da cidade, em nome de Jesus. Levante a sua voz e comece a praticar, a exercitar isso. Põe diante do Senhor os seus assuntos. Toda semana, Senhor, eu vou guerrear contra isso na minha vida. Se é uma pessoa que fica nervosa facilmente, eu estou declarando: esse espírito maligno que atua no meu temperamento, que atua na minha alma, está vencido em nome de Jesus. Você e eu vamos nos habituar a orar guerreando. Pode ser brega, pode ser feio, pode ser esquisito, mas é assim que nós vamos vencer Satanás. Então acabou, nós vamos vencê-lo. E o Senhor será exaltado, entronizado, engrandecido.